I'll always cherish you. Oi FM. Ronca, ronca. Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel. Figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. It's so melancholy. Who has dressed you in strange clothes of sand? Who has taken you far from my land? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 11 de outubro de 2011. Aí ao fundo, Renato Russo interpretando Nick Drake. Certamente a primeira vez que a música do Nick Drake foi levada às massas. E nós começamos com dois momentos para lá de especiais na edição de hoje do Ronquinha. Os 15 anos sem a gente poder apertar a bochecha dele, Renatão, aqui ao fundo. E a passagem avassaladora de Eric Clapton pelo Brasa. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Mais adiante, a bula completa de como você pode colocar as suas garrinhas na coleção completa em vinil da Legião Urbana. Tá bom ou não? See the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name. But with silver spoons and colored light, will you worship moons in winter's night? Clothes of sand have covered your face, given you meaning but taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. la mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no. Maria, né? Sou preto, cultivo e quando eu ouço ronca, ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Au! Aí ao fundo a banda Ítalo-Argentina Sumo. Una mujer. Mega espetacular. Uma mulher atrás. Uma mulher atrás de um vidro empanhado. Com o Sumo ao fundo, vamos informar que estamos ao vivo para os cinco cantos do planeta. Pelo site da rádio, oifm.com.br. Para o seu rádio, em frequência modulada, Oi FM BH 94.1, Oi FM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Participe, use e abuse do endereço roncaronca@oifm.com.br. Alcir, a nossa audiência já pede loucamente o Pederneiras, cara. É um ícone do Ronca Ronca e da Oi FM. Então, sabe como é que é, né? A nossa torcida pede e a gente responde daqui. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. Ronca Ronca. Resolveram dar um beijo num restaurante. Cada um iria por sua vez e daria o seu respectivo beijo. Foi o primeiro. Sentou-se à mesa, pediu o cardápio, escolheu o prato mais caro, a bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminou a refeição, o garçom trouxe-lhe a nota e disse, eu já paguei. O senhor não pagou. Paguei, sim, senhor. Eu não me lembro. Bom, o senhor pode não se lembrar, mas eu me lembro. Não, o senhor não pagou, eu paguei esse senhor. Não pagou, pagou, não pagou, começou a discussão. Mas o que está acontecendo aqui, diz o gerente, o que que há? Não, o que há é que esse cidadão aqui disse que pagou a nota e eu tenho certeza que ele não pagou, senão eu paguei. Não, o senhor não pagou, eu paguei, não pagou, para! O senhor pagou, paguei. Não, o senhor pagou, está pagado. E o senhor recebeu? Eu disse, não recebi. Então não está recebido. Depois nós ajustamos conta. Ah, o senhor não me volte mais aqui. Veio o segundo. Mesma mesa, mesmo garçom. E o cardápio, escolheu o prato mais caro, a bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminada a refeição, o garçom trouxe-lhe a nota e disse, eu já paguei. Não, duas vezes, não. Não, o senhor não me pagou, eu te paguei esse senhor. Não, o senhor não, não vai me dizer que o senhor me pagou com uma... Tá vendo, o senhor tá até lembrando, eu paguei com uma nota de 1.000. O senhor lembra dela, né? Eu não lembro de coisa nenhuma, o senhor pagou, não paguei. Pagou, não pagou, aí o gerente, mas o que que tá acontecendo aqui? Este cidadão comeu aqui, disse que pagou, não pagou. Pagou, não pagou, disse pagou. Para! O senhor pagou? Paguei. Pagou, tá pagado. O senhor recebeu ou não recebeu? Não recebeu, não tá recebido. Duas contas já pra ajustar. O senhor não me volta mais aqui. Vem o terceiro. Mesma mesa. Mesmo garçom. E o cardápio, escolheu. Prato mais caro, bebida mais cara, comeu, bebeu. Terminada a refeição, o garçom tá só do lado dele, ele aqui tomando café. E o garçom olhando. O que que é? Ah, não é nada. Tô só olhando. Porque hoje eu não tô com sorte, hein? Dois sujeitos antes do senhor sentaram-se aqui a esta mesma mesa, pediram o prato mais caro, a bebida mais cara, comeram, beberam, não terminaram a refeição, trouxeram-lhes a nota, eles vieram para cima de mim dizer que já pagaram. Agora não pagaram nada. E começou aquela discussão, eu paguei, já não pagou, pagou, não pagou. Discuto daqui, discuto dali, vem um gerente, o que está acontecendo aqui? Não é que esse cidadão disse que pagou, o senhor pagou, não pagou, não pagou, pagou, não pagou, pagou, pagou. É, meu amigo, peraí, eu não tenho nada com isso, eu tô aqui esperando meu troco. Ronca, ronca. Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Oi, FM. Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão, que os chinelos no seu travesseiro botou e se ajeitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte depois de levantar, deixou a banheira para um banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão, e a água da banheira ele mexeu com a colher. Depois de passar pasta de dentro no pão, foi se lavar na xícara de café. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, o Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, o Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão, que os chinelos no seu travesseiro botou e se ajeitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte depois de levantar, encheu a banheira para o banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão, e a água da banheira ele mexeu com colher. Depois de passar pasta de dente no pão, foi se lavar na xícara de café. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Oi, FM. Mas era mesmo uma maneira encontrar quando quiser, nesse lugar, em outro lugar qualquer, e na canção que vai tocar no rádio. Mas era mesmo uma maneira de te encontrar quando quiser, nesse lugar, em outro lugar qualquer, e na canção que vai tocar no rádio. Tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Nesse lugar, em outro lugar qualquer, e na canção que vai tocar no rádio, tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Tá falado na palavra, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Mas pra te falar do que eu sei, é preciso canção. Mas pra te falar do que eu sei, é preciso canção. Tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Acho que a Edna não está bem não, cara. Ela vai ficar boazinha logo, logo. Ó, servir mais um pouquinho para mim, por favor. Humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos participação frenética de nossa audiência. Que não é nação. Use e abuse do endereço roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo aguardando a sua mensagem. Vamos colocar na roda a promoção com dois kits completos em vinil dos álbuns originais da Legião Urbana. Nossa vaidade. E a promoção vem cheia de novidade. No caminho. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospital. São 8 LPs da Legião Urbana em vinil, como eu disse, um lançamento já de algum tempo. Já fizemos uma promoção aqui nessa mesma pegada, vamos voltar a ela, mas hoje a gente começa através do Twitter. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo. A bula é a seguinte: responda pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca a seguinte pergunta. Vou voltar a fita, hein? Responda pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca a seguinte pergunta. Vamos alimentar o que é maldade. O que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? Nosso passado de absurdos gloriosos. O que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? Vamos cantar juntos. A promoção vale com essa mesma configuração até terça-feira que vem, no programa do dia 18, quando eu vou anunciar os dois felizardos. Mas já pode participar a partir de agora, é bom, inclusive. As duas respostas mais criativas faturam os LPs e elas serão escolhidas pela Co-Curadoria de Promoções da OIFM. O que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? Responda pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca. Cara, toda vez que eu ouço essa música me dá vontade de chorar louca. Está tudo morto, enterrado agora. Já aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Oi FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Tamo aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Aí ao fundo, para a felicidade de grande parte da nação ronqueira, o Bundo Boys. E a nação vem forte, hein? Meu queridíssimo Igor Ferraz, o Cláudio Souto, que é aniversariante de hoje. Nós vamos falar de você no programa, meu querido. A Rudinha, Gustavo Jobim, outra lenda do Ronca Ronca. Que espetáculo, cara. Mr. White, Ana Carolina, Charles Porto, diretamente de Maceió, Fabrício Xavier, Bruna Caroli, diretamente do Planalto, diretamente do Conic, meu amigo. Muita pressão. Música. Olha que mensagem espetacular, acaba de chegar de Belo Horizonte. Olá, Maurício, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, sou de Belo Horizonte e muito fã do Ronca Ronca, muito gigante. Escrevo hoje para te contar que o quão maltratado está o meu coração com essas joias que estão tocando. Legião faz parte de mim, sou apaixonada. Quanta grosseria, Maurício. E ela ri. Meu irmão Guto me apresentou esse carinho timpânico. Espetacular. E hoje o dia se torna mais especial porque eu tenho bem perto. Ele que veio de Recife está em casa, aqui em BH. Sabe como é que é, Maurício? Se faltar a paz, Minas Gerais. Que espetáculo, hein? Tem um eventinho aí pra gente passar pra outra música aqui do Bum do Bom, isso? Vou repetir. Isso, repete. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. Não, vem de novo, vem de novo. Começa de novo. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Isso aí. Pera aí. Muita pressão, né, cara? Aí segue Ana Carolina. Então quero lhe agradecer por tanta felicidade em vinil e dizer que aqui em Minas Gerais a cabeleira fica altíssima ao ouvir você. Parabéns pelo programa. PS, se puder, toque, vamos fazer um filme do Legião. Grande abraço, Ana Carolina. Participe do Ronquinha pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo. Vana komana na nasikana ndo E aí, Malval? E aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while, sting it then. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen. E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi, FM. Just Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Ronca, ronca. Sun in the sky, you know how I feel. Mas África que nem o Simon não existe, né, meu? Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new Alcir, life for me. Com Nina Simone ao fundo, vamos fazer uma ligação aqui na gambiarra. Essa música, um clássico absoluto de Nina Simone, vem sendo pedida há mais ou menos 5 anos e meio, que é o tempo que nós estamos na UFM. O Ronca Ronca está estacionado na UFM. E nós temos o ouvinte que durante todo esse tempo, toda terça-feira, pede essa canção com a Nina Simone e teve a paciência de chegar até hoje e finalmente se sentir plenamente realizado. É, boa noite. Completamente realizado, né? Isso. Mauricinho, muito obrigado, meu jovem. Obrigado, Nandão. Prazer. Lindo, lindo, lindo. Não você, a canção. Um prazer tê-lo você soltinho desse jeito no Ronca Ronca, hein? Obrigado. Aliás, olha só, eu queria dedicar essa música à grandíssima Daniela Alves, espetáculo. E outra coisa... Volta a fita, volta a fita, volta a fita. Tá com um pouco de atraso. Volta a fita. Queria dedicar a quem? Grandíssima Daniela Alves. Certo. Ô, campeão, essa música... Obrigado sabe pelo campeão. Tá com atraso, né? 5 anos e meio, né? E era uma dedicação ao ilustre treinador do seu time, Clube de Regatas Vasco da Gama, Ricardo Gomes, porque afinal a música diz isso, New Life, New Day. Ah, era essa é a ideia? Exatamente. Espetáculo, então vamos ouvir mais um pouquinho, peraí. shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. Nandão, o seu coração listradinho me enche de alegria. Me enche de alegria. Você soltinho no Ronca Ronca, para a felicidade geral da nação ronqueira, é motivo de festa, viu? Só você, Maurício Valadares, para proporcionar a todos nós esses momentos de pura emoção, pura emoção. Muito obrigado. Como você gosta de falar, um beijo no seu coração, tá? Muito obrigado. Eu queria só pedir para segurar essa preciosidade da Legião Urbana e 8 discos na minha conta. Pode ser, campeão? Claro que não. Um beijo. Fica com Deus, hein? Outro. Ronca, ronca. Oi, FM. Aqui é o Marcos Valle e estarei em breve no Ronca Ronca aí com vocês. Aguardem. Volta, senhor. Oi, aqui é o Marcos Valle e estarei em breve no Ronca Ronca aí com vocês. Aguardem. E hoje eu troquei e-mail com o Marcos Valle e, como sempre, ele é interrompido em sua programação por aventuras sonoras, no bom sentido da expressão, por esse planeta todo. Então, no mês de outubro, ele vai à Rússia, vai ao Paquistão, vem aqui para baixo, para o Uruguai, vai para a China. E quando ele esteve aqui recentemente, ele prometeu, fez um pacto de sangue com nossa audiência, com a UFM, que em outubro ele estaria aqui com a banda. Então o Marcos Valle hoje me disse que passou a bola para o início de novembro. Manja. Mas a coisa está indo numa boa direção, eu espero. Thank you. É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. Aí ao fundo, o mega clássico de Marcos Valle, intitulado Garra, que pertence à caixa dele com o período inicial das gravações do Marcos Valle na EMI Odeon. Todos os discos são entupidinhos com músicas inéditas, gravações inéditas. Nós ouvimos a versão instrumental de Black is Beautiful antes. Sabe, Jesus, tudo mudou e ele tem que mudar. Ao ser da tempo de falar da promoção com o pacotão Legião Urbana, 8 LPs em vinil da Legião Urbana. Responda pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca, a seguinte pergunta. Responda pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca, a seguinte pergunta. O que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? O que Renatão estaria conversando por aí sobre a música que se faz hoje no Brasa? As duas mais criativas faturam os LPs, pacotão de 8 LPs da Legião Urbana. E as duas serão escolhidas pela co-curadoria da UFM. A co-curadoria é sinistra, meu amigo. É acima da curadoria. A ordem aqui é invertida. Manja. E a informação, os dois vencedores, será passada no dia 18, semana que vem, ao vivo aqui no programa. E a promoção vale durante toda a semana. Mas, evidente, hoje, durante essas duas horas, resta uma hora de programa, a coisa fica mais caliente. Nós estamos aqui no coipo a coipo com nossa audiência. Aliás, participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. É pra Bolívia que a gente vai? Tá na hora? Vai dar um apertete? Gotoso? Então aperta, por favor. Olá, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares de novo. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi FM, livre. Ronca Ronca, oferecimento Bibi Sucos. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca, ronca. It's cloudy in the west. It looks like rain. My eyes are black holes and I'm burning away. You slaughtered your loving man, killed him in his sleep. And the bloody crown of your murder simply stains the sheets. Your ghost on the highway. Your gestures meaningless. Souls to the end. You thought winning as a woman meant failing as a friend. It is not an art statement to drown a few passionate men. You made yourself a diamond to blind young men's eyes. You claim because they want to shine, they deserve to walk the line. Your ghost on the highway. Your gestures mean. Oh. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Oi FM. Vem de novo com Massari, por favor, The Gun Club, em homenagem. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. É isso aí, meu amigo. I am like Jack, I am from Southern Land. I'm holding your happiness in my hand. Lembrando da promoção, hein? Você pode colocar as suas garrinhas em 8 discos em vinil da Legião Urbana. Basta responder pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca a seguinte pergunta. Você saiu de trás da moita nesse exato instante? Perguntinha é a seguinte: o que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? O que Renatão diria da atual cena da música brasileira? As duas mais criativas, julgadas devidamente pela co-curadoria da OFM, vão faturar os pacotes em vinil. E o resultado será dado semana que vem, dia 18, aqui ao vivo. E participe durante toda a semana. A bula é a mesma, valendo, tá? E essa comunicação moderna é muito doida, né? A gente fala do Massari. Põe de novo, Massari, por favor. The Gun Club. Olá, aqui é Fábio Massari. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. No mesmo instante, o reverendo manda uma mensagem comunicando a conexão à Oi FM. Que loucura, né? Cara? Boa noite, Dadinho. Obrigado por mais uma presença sua no Ronquinha, na Oi FM. Um prazer. Vamos com o Dado Vila Lobos até meia-noite. Estamos ao vivo. Vamos começar por onde? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno. Vamos Faz começar parte da então, tradição, né? Claro. É o seguinte, vamos de Ilz, Hombre Lobo. Por uma circunstância que eu não sei o quê, eu estava em Madrid e comprei dois discos que por um acaso eu trouxe aqui pra gente ouvir. O nome da faixa é Fresh Blood, Lua Cheia. Atenção. Ronca, ronca. Oi FM. Sweet baby, I need fresh blood. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. É isso aí, cara. Não precisa saber também, né? Dado Vila Lobos ao vivo na segunda hora do Ronca Ronca. Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Dadinho está chegando da pré-estreia do filme Rock Brasília. É. Você não tinha visto nada? Rock Brasília era de ouro. Não, não tinha visto nada. Tinha dado o depoimento ano passado, assim. Eu fiquei muito impressionado, assim. Eu recomendo a todo mundo ver e entender essa história que foi em Brasília, uma cidade com 20 anos de idade, onde estava no meio, cercada por um deserto do Cerrado brasileiro. O Brasil ainda numa ditadura militar, e uma cidade ainda em formação, com a sua cultura em formação e tudo, e o que aconteceu ali, o que aqueles garotos todos, incluindo a mim mesmo, aprontaram, foi impressionante. E a história está muito bem costurada, muito bem montada, é recomendável assistir. Essa exibição é uma pré-estreia fazendo parte do Festival de Cinema do Rio. Festival de Cinema do Rio, primeira vez que o festival passa um filme no Kinoplex do Shopping Leblon. E aí ele entra em circuito normal quando? Entra em circuito normal, se eu não me engano, até acho que em novembro. Acho, creio eu. Então a dica dica é essa. Rock Brasília era de ouro. É demais. Uma informação muito interessante para a nossa audiência. A promoção com os dois kits em vinil dos 8 discos originais da Legião Urbana, que está no ar, a promoção está no ar, é apenas pelo Twitter. Não é através do e-mail, roncaronca@oifm.com.br. Negozinho, apressadinho para Meirelles. Então ouve, vou mandar para o Ronca. Não, é pelo Twitter, a hashtag roncaronca. Respondendo a pergunta, o que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? Manja. Dadinho, toda vez que você vem ao Ronca Ronca, sim, você ilumina os caminhos da OFM e do programa com as pepitas que você traz de sua vastíssima coleção de discos. O que nós vamos ouvir a seguir, cara? Olha, a ideia é justamente nessa mesma loja, loja de disco é um negócio que está em extinção, então de repente você entra numa e você acha algumas coisas assim. Eu comprei esse aqui pela capa. É verdade. É um bom motivo para comprar disco, ou era pelo menos. Era. É uma capinha interessante, amarela, e um nome estranho, Frankie Rose and the Outs. Parece Frankie Goes to Hollywood, né? Aí você dá uma ouvida e se amarra no negócio, cara. Parece tipo Grace Slick, sabe? Jefferson Airplane. Dá uma sacada. UFM. Ronca, ronca. Oh, Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Ronca Ronca ao vivo até meia-noite com Dado Villa-Lobos, mais uma vez iluminando nossos caminhos através da OFM. Dadinho, passa mais alguma informação sobre essa banda que é absolutamente inédita no programa, que você comprou pela capa, um hábito que as pessoas tinham há bastante tempo. É assim, você entra numa loja e fica procurando algo interessante, de repente a capa te chama a atenção. E aí você dá uma ouvidinha, assim que eu ouvi a primeira faixa, eu falei, opa, que interessante, tem essa onda meio retrô e essa mina, eu adoro menina cantando. É então, verdade, sei lá. Né? E aí, eu sei pouquíssimo sobre essa banda. Eu sei que ela vem de Nova York. É a origem que eu ia perguntar. Nova York, 2008. Ronca Ronca, ao vivo com Dado Villa-Lobos, participe do programa através do e-mail roncaronca@oifm.com.br, ao vivo até meia-noite. Aproveita, meu amigo. Dado, muita gente querendo saber das suas estrepolias ao vivo por esse Brasil varonil. Nossa. Quais são suas próximas aventuras? Olha só, eu tive sábado em Salvador, cidade de São Salvador. São Salvador não, é o Soteropolitano, sim, enfim, sim. Metrópole baiana. E foi incrível, tocamos lá num clube, eu e o Tony Platão. Antônio Rogério, que costuma sentar em uma dessas cadeiras aqui. É verdade. Inclusive, né? Tem que tomar cuidado aqui. E fomos lá tocar Só uma explicação para os ouvintes fora do Rio de Janeiro, que são muitos. O Tony Platão, vocalista, vários discos solo, individuais, ex-vocalista do Ojeriza, participa do Rock Bola, o programa apenas para a Praça do Rio de Janeiro. Já há bastante tempo, ele, junto com outros elementos de fio desencapado, fazem esse programa sobre futebol. É ao vivo na UFM Praça Rio de Janeiro. Isso, nosso queridíssimo amigo tem participado do programa loucamente também. Loucamente, E aí você esteve com ele... Não, estivemos em Salvador fazendo uma apresentação épica, assim, tipo, mesmo? Num clube que é um clube que, de repente, aqui no Rio de Janeiro não tem algo parecido. Assim, 500 pessoas enlouquecidas num palco bacana, com um equipamento legal e um som bacana. E foi, assim... muito, muito incrível, assim, comovente, emocionante e volume total. E foi botamos para quebrar. Por falar em comoção, é bom a nossa audiência ouvir de você a sua passagem recente. Ah. Ali pela área do Medina. Não, foi incrível, né? Foi tipo eu e Bonfas, né, cara? E uma banda e vários convidados. Estamos, e uma orquestra estamos falando sinfônica. Do Rock in Rio, né? Rock in Rio, claro. Né? Esse grande evento que aconteceu aqui nessa cidade semana passada e retrasada. É, de grande sucesso, né? Foi incrível. Foi bom pra cidade. Eu acho que o público delirou. As pessoas conseguiram chegar e tal. Ficaram bem, né? Eu andei na tirolesa, foi realmente uma emoção incrível para mim, cara. Explica para quem não presenciou, quem não esteve lá, ou mesmo que tenha visto pela televisão, o que é a tirolesa e por onde você passou, em que momento você passou. Exatamente. Então, veja, tocamos às 7 da noite, Orquestra Sinfônica, OSB, Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Roberto Menchuk. E vários convidados: Rogério Flauzino, Antônio Rogério Coimbra, Udinho, Apite, Herbert Viana, enfim. E foi comovente, foi muito emocionante. Tinha muita gente assistindo. Apesar até da hora ser um horário meio cedo, né? O Stevie Wonder ia entrar 1:30 da manhã. Foi impressionante. Mas e a passagemzinha pelo... Aí, bom, terminou, quando antes de terminar, falei, a tirolesa aí, vou chegar. Aí, enfim. A tirolesa são dois pontos, olha, com uma distância muito grande, muito por grande. Cima da plateia, 25 gigante. 25 metros de altura. 25? É. Que loucura mesmo. Aí você sobe lá, subiu eu, Bonfá, a Pete e o Martim, marido da Pete. E saímos esse bonde aí. E aí, pra quem não viu essa história... Passa por cima do público na frente do palco mundo. Uma coisa impressionante. Foi você que parou na frente do palco? Não. Teve um maluco que parou. Que parou, né? É. Mas você tem controle? Não, não tem controle. Eu acho que é uma máquina. Você vai descendo numa velocidade legal, bacana, confortável. E você passa e você vê o palco lá embaixo. E eu vi a queixa. E foi bacana. Dado Villa-Lobos ao vivo no Ronca Ronca, na UFM. Participe. Até meia-noite, estamos ao vivo pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Dadinho, vou tocar um caboclo que mora no seu coração, pode ser? Claro, tricolor, né? Chora, deixa você chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Oh, triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E se eu pranto a triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por outro. Ó, triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó, triste senhora, vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Isso aí, cara. Vem de novo com o Kamal, cara. Que emoção. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Espetáculo, né, cara? Curtindo. Dadinho, uma homenagem especial da Nação Ronqueira a você, a alma, o coração tricolor de Cartola. Isso, lindo, para muito bonito, é lindo. Os seus tímpanos azeitados. Uma delícia, deleite. O dia Morro da Mangueira foi Fluminense um dia, né? Foi tricolor. É isso aí. Muito tempo atrás. Quando ele morava sozinho lá, né? Promessas Oi, FM Ronca Ronca, recebendo Dado Villa-Lobos, mais uma vez, mais uma edição histórica do programa. Participe do programa através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Uma informação interessante aos fissurados em discos. Acontece agora dia 16, domingo, do meio-dia às 20 horas, a quarta-feira de vinil, no Clube Israelita Brasileiro, na Barata Ribeiro, Copacabana, 489, a quarta-feira de vinil, dia 16, domingo, agora de meio-dia às 20 horas. Com certeza absoluta, irei lá encontrar alguns fios desencapados da Nação Ronqueira, com Túlio puxando a fila dos maluquinhos, cara. Vai ser uma experiência, como sempre, inesquecível. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira? Passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira. Sim, deve haver o perdão para mim, se não nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. E aí, Malval, aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank, estamos com você no Ronca Ronca. Ronca, Ronca, FM. Dadinho, apresente à nossa audiência esse som aqui ao fundo, que aliás tem passado pelo programa frequentemente. Ah, então, é o Sonhando Devagar, do Cassim, é o novo disco dele, uma capa em 3D, que vem com óculos 3D. Dadinho acabou de ser fotografado com essa lupa. Aí eu não consigo ver direito 3D, cara. Mas é assim mesmo. Cara. É assim mesmo, né? Mas eu vejo um pouco. Cinema em 3D, você já foi? Cara, fui. Saiu doidão, não, barato, não. Eu vi Avatar, né, cara? Foi, sei lá, foi uma Viu? Experiência. Conseguiu ver? Consegui. Olha só, a Eliane pergunta pra você, se vai rolar mesmo a apresentação sua e do Bonfá com a Sinfônica no Municipal, agora em setembro também, a Tempestade faz 15 anos. Seria lindo, né? Assim, eu acho que existe até uma predisposição a isso. Seria muito bacaníssimo fazer um evento no Municipal com a USB, enfim, a orquestra. As pessoas estão dispostas, o maestro está interessado, o que importa é que as pessoas estão pensando positivo. É isso aí. Quanto a nós, a gente estará bem à vontade para fazer, aceitar um convite como esse. Olha só, promoção no ar, hein? 2 pacotes com 8 LPs da Legião Urbana. Olha. Basta você responder pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca a seguinte perguntinha: o que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? As duas mais criativas faturam os LPs, os 2 pacotes. O resultado será semana que vem aqui no Ronca Ronca, ao vivo, a cores com molho ferrugem. E os 2 serão escolhidos pela co-curadoria da UFM. É uma responsa muito grande. E você pode participar durante toda a semana da promoção. Ela acaba terça-feira que vem. O que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? Olha o Kamal aí ao fundo. Kamal ao fundo. Essa música tem uma parada interessante, que foi quando eu conheci o Cassim. A gente estava produzindo o disco do Tony, o Caligula Free Jack, em 99, 2000, e estava precisando de repertório. Aí o Cassim pintou lá no estúdio e cantou essa música no violão. Essa e mais uma que chama Estricnina. E a gente, o Tony se interessou, a gente acabou gravando, muito bacana. E dali, enfim, o Cassim virou esse mestre. Um dos pilares do Ronca Ronca, inclusive. O Cassim já ajudou a Oi, o Ronca Ronca vem ajudando há muito tempo. Então, é uma figura que a gente pode contar em qualquer momento. Uma maravilha. O Cassim é tipo o brother mesmo, uma lenda. É. Tadinho, nós temos uma pepita muito especial para mostrar a seguir, e que vem de Brasília. Acabou de sair do forno e chegou pelas mãos de uma das maiores lendas do Conic. Alex Vidigas. É o Satanic Samba Trio, meu amigo. Lendas do Ronca Ronca. O disco saiu do forno. Que isso. Vidigas estava passando pela frente do forno, uma coincidência impressionante. E falou, me dá esse que é do Ronca Ronca. Então é o Satanic, do Grande Munha. Oi, FM. Oi, FM. Ronca, ronca. When the dream came, I held my breath with my eyes closed. I went insane like a smoke ring day. Ah, essa foi a nossa homenagem a Neil Young, que não vem pro Hollywood Rock. Ronca, ronca. Oi, FM. Lembra, Dadinho? Pois é, tava aqui lembrando, é... Rádio Panorama, não? Como é que é? Globo FM. Ah, Globo FM. Radiola, isso aí... Radiola. Isso aí foi exatamente em... Lembrando que o Renato fala que... O Hollywood Rock. O Hollywood Rock, que o Neil Young estava confirmadíssimo e cancelou ao ser informado que o Hollywood era uma marca de cigarro. Exatamente. Exatamente. Você viu esse filme também? Andando nas ruas. Isso aí é dezembro de 91, meu amigo. Na Globo FM. É, não, incrível. Pô. O Dado e o Renato fazendo uma visita inesquecível para nossa audiência. Que semanalmente a gente recebe mensagem de nossa torcida pedindo para mostrar esse momento tão especial. E hoje, quando você confirmou a presença, eu falei, cara, tem que achar esse CD, né? Porque é difícil também achar. As coisas não são tão organizadas assim, mas a luz baixou e aqui está. Que lindo. A sessão inesquecível. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. A Belisa Parente, de Recife, ou de próximo de Recife, diz o seguinte: Maurício, amanhã é feriado, estou aproveitando para ouvir vocês ao vivo, tomando uma cachaça cearense e me deleitando. Aí sim, né? Feriado, né? Pede pro Dado contar alguma história hilária do Renato Russo. Vai. Olha, Belisa. Qual é a história hilária, assim? O Renato não tem tantas histórias hilárias. Não tem assim. Tantas histórias hilárias, é. Era um sujeito engraçado, mas não era hilário. Mas tem boas histórias. Sempre tem uma, aquela que a gente foi gravar o programa do Cometa Halley, que ia passar na Globo. Enfim, sempre todo mundo acho que já conhece essa história. Mas que a gente foi, né? A gente ia cantar uma música chamada O Senhor da Guerra. Então fomos todos, cara, de guerrilheiro, né? Assim, tipo, punk rock, né? Calça do exército, tal, tudo rasgado, com o nosso figurino. E botaram a gente num camarim e, cara, deixaram a gente mofando lá. E, num determinado momento, entraram quatro bichonas com uma arara, com o nosso figurino, né? De Vikings, né? A gente teve que usar... Clima Vila de People, então? É... E aí foi muito engraçado. A gente vestindo aquelas roupas. E vestiram? Vestimos e fizemos o programa, uma coisa impressionante. Tá registrado, claro, isso? Claro, claro. YouTube, deve estar no YouTube. É mesmo, cara? Isso foi hilário. Hoje ainda dia 11, amanhã dia 12, feriado, como a Beleza falou. É aniversário do meu papai, então vou dedicar especialmente uma música para ele. Lindo. Yeah. quem fala é o João Baroni dos Paralamas. Ronca Ronca é uma entidade, rapaz. Tá pensando que Ronca Ronca é um referencial é dos melhores, né? Da música no rádio. Então é isso, Ronca Ronca Forever. É isso. John Baez, No Expectations. Olha que espetáculo, Dadinho e Alcir. O João Boteco só sobe com um empurrão forte da nossa audiência. Se ela não existisse, nós não estaríamos aqui, nesse exato instante. Óbvio, e aqui nós estamos há mais de 5 anos e meio. E agora, em dezembro, a gente dá com os cornos na edição de número 300. 300 programas. Meu Deus. Ronca Ronca sendo 295 ao vivo. Então, em breve, a nossa audiência saberá de todos os pormenores da efeméride. Então, um dos componentes da tripa de elite do Ronca Ronca, o Jefferson Calazans, nosso queridíssimo ouvinte, vai a todas as festas. Um fissurado, como eu encontrei ontem no Eric Clapton, no HSBC, aqui no Rio, o Igor Ferraz, que é tão tripa de elite quanto o Jefferson, com a camisa do Ronca Ronca ali na colada grade do Eric Clapton, num show espetacular. O Jefferson fez aniversário ontem, dia 10, e ele pede uma canção especial para lembrar desse aniversário dele de ontem. Essa fita de hoje ele vai ouvir eternamente. Claro. Ele diz que o aniversário dele foi no mesmo dia da subida de uma diva, no dia 10 de outubro de 1963, e pede para sua felicidade, Dadinho, essa nossa queridíssima cantante que subiu no dia 10 de 10 de 63, sua queridíssima Edith Piaf. Ah, Edith Piaf. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées vraiment. Vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Johnny. Que negócio é esse, Johnny? Cara, rapaz. É remela? Nós botamos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, pô, eu vou aí pra ver esse Dimas. Pois venha, rapaz. Oxe! Rapaz, tu não é um Paulinho remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Ronca, ronca. Obrigado. Alcir, quantos minutos para acabar o milho acabar? A pipoquinha. 9 minutos, Moval. Já? Sim. Situação desagradável, hein, meu amigo? Maurício, uma sessão dedicada aos anjos. É verdade, né? É isso aí. E lembrando que amanhã também é o Dia das Crianças, né? Sim, sim. É, feriado. Nossa audiência, como diria o nosso colega radialista que acabou de passar, vem de novo com o som, por favor. É, que negócio é esse, meu amigo? Cara, rapaz. É, remela? Nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Rapaz, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, eu vou aí pra ver esse Dimas. Pois vem, rapaz. Oxe. Rapaz, tu não é um Paulinho, remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Gleidson, uma lenda do Planalto Central, também ligadíssimo no Ronquinho. Carlos Magno, como sempre, a Karen, Flávio Silveira, Prof. The Wild, a Belisa, já falei, a Tatiana, Eliane, o Michel, Carlos Magno sempre ligado também, o Tanner, Mônica Gomes, o Mendes, tem uma rapaziada que não facilita, né? Bota uns nomezinhos sinistros. Marcos Marçal, Michel. Cara, gente, pra Meireles. Quantos minutos? 7. Puta que pariu. Não dá pra mais nada também, né, cara? Situação, né, cara? A nossa torcida tem pedido loucamente essa gravação aqui. Vamos colorir um pouquinho os pedidos, né? Senão, o negozinho me crucifica forte. Isso aqui é o Marcelo Genici, no Ronquinho ao vivo. Genesi ao vivo numa sessão inesquecível em São Paulo, de forma muito rápida e patética, vou lembrar de dois ouvintes do programa muito frenéticos, a nossa querida Gabriela Godoy, que faz aniversário dia 14, e a filha do Guto, que completou um ano essa semana, a Joana. Dadinho, manda um beijo pra Joana, nossa já ouvinte do Ronca Ronca, nossa, com um ano. Super beijo, Joana. É uma vida inteira pela frente. Nossa, Ronca lindo. Ronca na orelha, né? Grande beijo. Acabando o milho, acabando a pipoca, eu não poderia deixar de tocar um dos maiores ídolos que eu tenho na música, que subiu agora há poucos dias, nosso queridíssimo Bert Jansch, que aliás é o Ronquinha dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Bert Jansch iluminando os caminhos da UFM às 8h45 da matina, Praça Rio, mas você pode ouvir pela internet. Say, mister, gonna take your role anyway. mandar uma mensagem especial para Belisa, nosso ouvinte. Belisa, não dá para fazer essa indagação que você pede pro Dado. Realmente não dá. Quando a gente sai do microfone, eu peço para ele fazer alguma coisa, de repente a gente grava e coloca terça-feira aqui. É inclusive uma ideia. Olha só, Dadinho, o Túlio, nosso ouvinte também, toda terça-feira, diz o seguinte: o Dado pretende participar de mais um show do Cidadão Estigado. O show que rolou no Rival foi ótimo. Ah, sempre que rolar o convite, puxa, uma maravilha. Eu adoro o Cidadão e, enfim, são todos incríveis. E Fernando Catatau é uma figuraça, né? Uma lenda, né, cara? Uma lenda. O Jeffo responde a nossa homenagem ao Niver dele ontem. Porra, haja lenço de papel para enxugar as lágrimas aqui. Obrigado, muito obrigado, Maurício. Viva Edith Piaf. Manda um abraço pro Dado por mim. Abraço e dá-lhe. Aí ele falou um negócio grande aqui abraço. Que você não vai gostar muito, não. Ah, Tadinho, confiante com o tricolor, o Fluminense das Laranjeiras, nessa reta de chegada? Acho que são 10 jogos, né? 30 pontos. O que aconteceu domingo foi lamentável, né? Você sabe disso. Dadinho, historicamente, nas suas passagens pelo Ronca Ronca, não por coincidência, a gente sempre mostra o Public Image Limited, que vem aí com um novo disco, opa, nova formação. Mentira. E esse cidadão aqui, ó, instigadíssimo. Cachito, cachito, cachito mio, pedaço de cielo que Deus me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo. Dadinho acabou de ser registrado numa máquina digital com a capa do Nat King Cole. Aliás, no site da UFM, falando da sua visita, está você com um disco que nós tocamos em uma de suas últimas visitas, do Oscar Peterson com... Pode crer. Um Nat King Cole. Nat King Cole, é verdade. Que lindo. Linda essa capa, hein? É um espetáculo, né? Eu tava falando aqui, nossa, como eu, jovem aqui. Tudo. Enfim. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer muito a participação de nossa audiência. Rasgando o brasa, literalmente. Tu eres el amorcito. Lembrando que a promoção com os 8 discos em vinil originais da Legião continua valendo durante toda a semana. O resultado com os dois felizardos sai no programa do dia 18. Basta você responder pelo Twitter com a hashtag RoncaRonca. Seguinte pergunta: o que Renato Russo diria da atual cena da música brasileira? As duas mais criativas, selecionadas pela co-curadoria da OFM, faturam os LPs. Resultado, como eu disse, terça-feira que vem, dia 18, no programa Ao Vivo. Dadinho, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, sua simpatia. Eu acho que a UFM deveria, de uma forma muito rápida, arrumar um horário para você ter um programa aqui, cara. Sério mesmo. Sério? É, pô, lógico. Estamos aí. Porque o que não falta é história para contar, disco para tocar e pessoas para você, olha, apresentar a nossa seguinte, audiência. Eu sugiro... fazer uma outra proposta. Eu tô terminando de gravar um disco agora, nesse momento. Olha que importante. O Cassim dando uma força. Olha, enfim, aí, uma rapaziada grande tocando. Assim, que vai tal a Oi FM tocar o disco? Regularmente no seu Airplay. Você vai me chamar para dar aquela canja tocando aquele baixo asfrado? Não? Como você já fez essa gentileza também? Claro, Maurício. Diante dessa pressão, dessa ao pressão, vivo, cê, rasgando o brasa de Porto Alegre a Recife. Dadinho, obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Pô, Maurício, valeu geral. É sempre um grande prazer estar aqui. É sempre muito divertido. É, muito bom. A gente sai e continua com os comentários. Boa noite a todos. Obrigado, Alcir. Terça-feira a gente volta. A participação de vocês deve rolar durante a semana toda com a promoção com os discos de vinil da Legião. Juca, um beijo. Alex Vidiga, um beijo. Bruna Caroli, um beijo. Terça-feira a gente volta. Bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.